uma saraivada de golos foi o que aconteceu ontem na Liga dos Campeões. 11 em apenas 2 partidas. Mais uma medalha de ouro para Portugal. Desta vez foi Luís Gonçalves nos 400 metros. E no basquetebol, Benfica perdeu, mas continua no segundo lugar do Campeonato Nacional da principal liga da modalidade. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Quintas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Olá, eu sou o Dimartino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de leste a leste, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de leste a leste, com Dimartino Teixeira. Faz a ponte entre o passado e o presente. Não conhece fronteiras, nem temporais e nem espaciais. Chama-se Sonoplastia e vai para o ar às 11 horas, todos os domingos, na Antena Web. Carlos Bonaparte leva-o além fronteiras nos mais diversos temas que o mundo do som engloba. Sonoplastia, aos domingos, às 11 da manhã, aqui na Antena Web. Olá, eu sou Joana Santos e de segunda a sexta-feira vou dar-te muita e boa música. Se és amante do pop rock, então este é o teu espaço. Zona J, um motivo por minuto para ficares connosco. Zona J, de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Comigo, Joana Santos, aqui, na tua Antena Web. Boa noite. Foi uma noite de espetáculo, aquela que se viveu ontem. 2 jogos, 11 golos marcados. Ambos os encontros referentes à Liga dos Campeões em futebol, mais precisamente aos quartos de final. A grande surpresa veio de Itália, mas pelos pés da equipa alemã. O Schalke 04 venceu por 5-2 fora a equipa do Inter de Milão, portanto a equipa da casa. O primeiro gol surgiu até para a equipa do Inter de Milão, por intermédio de Stankovic, aos 30 segundos da primeira parte. Um jogo que pareceria de ser tranquilo, não fosse aos 17 minutos Matip assustar a equipa milanesa. Aos 34 minutos, era a vez de Milito voltar a colocar a equipa do Inter de Milão em vantagem, 2-1. Mas seria em igualdade que se chegaria ao intervalo. Aos 40 minutos, Edu restabelecia pela segunda vez a igualdade para os visitantes do Schalke 04. 2-2 era o resultado aos 5 minutos do fim da primeira parte e era o resultado também que se registava a intervalo. Mas aos 8 minutos da segunda parte, aos 53, portanto, Chivu colocava pela primeira vez a equipa visitante em vantagem ao fazer o 2-3. A festa dos alemães teve ainda uma ajudinha de Ranocchia, que fez autogolo, aumentando para 2-4 a vantagem da equipa alemã. Os visitantes chegariam ainda ao 2-5, novamente por Edu, a passagem do 75º minuto, a 15 do fim, portanto. Não houve volta a dar, a equipa do Inter de Milão foi surpreendida, perdendo por 5-2 e estando já praticamente fora da próxima fase da Liga dos Campeões, ainda que, diga-se, falta jogar uma eliminatória, mas será em território germânico, o que tornará certas coisas muito mais difíceis para a equipa do Inter de Milão. Um jogo bem mais tranquilo teve a equipa do Real Madrid a jogar. Em Espanha foi sem surpresa que bateram o Tottenham Hotspur por 4-0. O primeiro gol surgiu ainda na alvorada do encontro, aos 4 minutos. Adebayor, que bisou na partida, fez o 1-0. Mais golos estão na segunda parte, mais precisamente ao minuto 12, novamente por Adebayor. Ao 57º minuto da partida, dilatava vantagem para o Real Madrid e acrescentava mais um na sua conta pessoal. À passagem do 72º minuto, Di Maria fazia o 3-0 para a equipa do Real Madrid. Mas o clube da capital só veria o resultado fixar-se quando Cristiano Ronaldo, português, fazia o 4-0 a 3 minutos do fim, ao 87º minuto, portanto. A equipa do Real Madrid jogou em casa e leva já assim uma vantagem de 4 tentos para a Inglaterra. A segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões vai-se realizar na próxima semana. Entretanto, hoje, no Camp Nou, o Barcelona vai receber a equipa ucraniana do Shakhtar Donetsk, enquanto que em Stamford Bridge, a equipa do Chelsea Football Club vai receber o Manchester United. Há esperança, mas Alex Ferguson tem motivos de sobra para estar preocupado. Pelo menos se jogar com as estatísticas. É que desde 2002 que Alex Ferguson e o Manchester United não vencem em Stamford Bridge. A equipa do Chelsea é então a equipa que joga em casa nesta eliminatória. É hoje. Já está decidido. O Sport Lisboa Benfica vai ter de pagar 1.500€ de multa pelo apagão na luz no passado domingo. Recordemos que depois de termos o encontro, em que a equipa do Porto venceu por 2-1 o Benfica e conquistou o 25º Campeonato Nacional, os jogadores portistas encontravam-se no relvado quando, de súbito, a luz se apagou e foi ligado o sistema de rega. A pena aplicada ao Benfica foi mesmo esta, 1.500€ de multa. A juntar a esta, há ainda uma outra pena a avaliar, que incluirá também o Futebol Clube do Porto. Os dois clubes pagarão uma multa por mau comportamento dos seus adeptos. Ao que a Antena Web pôde apurar, o Sport Lisboa e Benfica não vai recorrer da decisão. Está a ficar quentinho o jogo Braga-Guimarães, que se irá realizar na próxima segunda-feira, a contar para a 26ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. E tudo por causa do número de bilhetes e do preço dos mesmos. Emílio Macedo, o presidente do Vitória de Guimarães, foi hoje criticar a postura do Sporting de Braga, alegando que o clube não honrou o compromisso que os dois selaram em novembro do ano passado. Na altura ficou acordado que os dois clubes iriam passar a enviar ao outro um número mais ou menos igual de bilhetes. Ora, recorda Emílio Macedo que, na altura, enviou para o Guimarães Braga, da primeira volta, um número total de 2.778 bilhetes com um preço de 10 euros e 2.222 com um preço de 20 euros. Ora, no caso do Braga foram enviados apenas 1.500 bilhetes, todos eles a 22 euros, enquanto que para os bracarenses a entrada é livre e existe a possibilidade de os bracarenses também trazerem companhia e poderem levantar no estádio mais bilhetes. Recordemos que o estádio do Braga tem capacidade apenas para 30 mil pessoas. Mas recordemos que o Sporting de Braga, para que não incorresse numa multa que poderia ir até aos 10 mil euros, teria que fornecer no mínimo 5% da lotação do seu estádio em bilhetes à equipa adversária, neste caso, o Vitória de Guimarães. Ora, foi precisamente esses 5% que os arsenalistas forneceram aos vitorianos. 1.500 bilhetes. Era o mínimo para esta situação. Habitualmente, o clube fornece mais bilhetes, mas uma fonte arsenalista, contactada pela agência Lusa, disse que o clube de Vitória de Guimarães, ou aliás, o clube de Guimarães, não pediu atempadamente os bilhetes, o que fez com que o Braga enviasse o mínimo, aquilo que lhe competia. O jogo só irá começar na próxima segunda-feira, mas já deu muito o que falar. Braga e Guimarães vão encontrar-se, sendo que atualmente o Braga é o terceiro classificado da Liga Zonsacres. Antenoeve, desporto. E Portugal conquistou hoje mais uma medalha de ouro nos Mundiais de IBSA em Antália, na Turquia. Desta vez foi Luís Gonçalves na categoria T12 para Ambliopes. O português conquistou a medalha de ouro depois de ter completado a prova de 400 metros em 49 segundos e 58 centésimos. Superando o seu anterior recorde neste tempo, ou melhor, nesta distância. O atleta português qualificou-se ainda para as meias finais dos 200 metros, também na categoria T12 para Abeliopes. No final da prova, mostrou-se Luís Gonçalves bastante satisfeito, dedicando à namorada, amigos e treinadores esta importante vitória. Recorde-se que já ontem Nuno Alves havia conquistado a medalha de ouro nos 1500 metros e já também havia antes conquistado o mesmo Nuno Alves a medalha de ouro para Portugal nos 5000 metros, mas este atleta compete na categoria T11 para cegos totais. No basquetebol houve muitas emoções neste fim de semana, quer no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, quer na Pro Liga. A derrota do Benfica foi, sem dúvida, o grande destaque da jornada. O jogo mais equilibrado foi também na Primeira Divisão. Um jogo que acabou apenas com um ponto de diferença. Já lá vamos. Foi em Ovar, sabes, posso dizer isto, mas vamos para já aos outros resultados. Cabo Madeira, 91. Lusitana dos Açores, 81. Ginásio, 80. Penafiel, 77. Ovarense, 79. Sampaense, 80. Iliabum, 72. Porto Ferpinta, 86. Guimarães, 75. Barreirense, 67. Já agora peço desculpa. Iliabum, 72. Porto Ferpinta, 87. Académica, 89. Benfica, 87. Ora, mesmo com este resultado desfavorável, a equipa encarnada continua no segundo lugar. O Porto tem 41 pontos. O Benfica tem 37, a Académica de Coimbra tem 36 pontos. E vão no primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. No décimo vai a equipa do Lusitano dos Açores, com 27 pontos, tantos quantos tem o Iliabum, mas que vai no 11º lugar. O último pertence à equipa do Futebol Clube Barreirense, tem 24 pontos, e vai no 12º e último lugar desta classificação. Na segunda divisão, o grande jogo que opôs Barcelos Hotel Terço contra o Elétrico, o primeiro contra o último. Ora, a equipa do Barcelos venceu por 69-55. A equipa do Maia Basket defrontou o Sangalhos, que venceu por 57-56, também pela margem mínima. O Seixal perdeu com o Póvoa por 70-86. O Galitos venceu com Alguifões por 81-75, Algés 74, Fórum Terceira Basket 84 e Física de Torres Vedras 66, Angra Basket 57. Em primeiro lugar está a equipa do Barcelos Hotel Terço com 38 pontos ao cabo de 21 jornadas realizadas. O Física tem 36 e o Galitos 35, vão ambos na segunda e terceira posições. A União Desportiva Recreativa de Algés vai no 10º lugar e antepenúltimo com 28 pontos. O Maia Basket tem 27 e vai no 11º lugar. Já longe, o Seixal vai com 21 pontos apenas, tantos quantos tantas jornadas realizadas, e vai no 12º posto. Atenção, porque na próxima semana realiza-se a última jornada desta Pro Liga. Vamos acompanhar a par e passo estes últimos instantes do segundo mais importante campeonato de basquetebol a nível nacional. Para fechar a edição de hoje do Desporto de Antena, conto-lhe que em apenas 51 minutos, Carolina Wozniacki, dinamarquesa número 1 do ranking WTA, eliminou sem qualquer dificuldade Irina Falconi, norte-americana, no torneio de Charleston, precisamente nos Estados Unidos da América. A dinamarquesa Carolina Wozniacki, aliás, bateu por dois parciais de 6-1 a tenista norte-americana Irina Falconi. Ora, 6-1 em dois sets em 51 minutos. Números que mostram a facilidade com que Wozniacki venceu a sua oponente. Já está apurada para os oitavos de final e terá agora de esperar pelo resultado do jogo que opõe a australiana Anastasia Rodionova à checa Bárbara Salovova. É assim que termina mais uma edição do Desporto Antena. Amanhã voltamos às 8 da noite. Até lá!